17/4/2000. O mundo mudou, pelo menos pra mim. Nunca imaginei que seria assim, mas enfim. 9 meses de espera por sua chegada, construindo a estrutura de uma nova caminhada. Não sei se foi o destino que enviou o pequenino, presente divino, lindo menino. A emoção foi intensa quando te vi, sentimento tão forte nunca senti. Te peguei no colo meio sem jeito, o coração parecia querer pular do peito. É, de agora pra frente é diferente. Não dá mais pra viver só pensando no presente. Responsabilidade aos 22 anos de idade. Não dá para fugir, não me encarar a realidade. Felizmente apareceu na minha vida um guerreiro. Sangue do meu sangue, o meu herdeiro. Estamos sempre juntos, onde vou ele vai. Uns falam que parece com a mãe, outros com o pai. É tão bom quando acordo e te vejo do meu lado, me chamando de papai. Esse moleque é engraçado. Não perde um só desenho da televisão, já decorou até os horários de programação. Já curte até um som, me escuta quando eu falo, me abraça e me beija quando vou dar o meu ralo. Sou feliz por inteiro, mesmo sendo pai solteiro, pois tenho do meu lado meu herdeiro. Sua mãe separar foi a saída, nos restando tocar a vida de cabeça erguida. E nessa caminhada não estamos sós, pra ajudar se for preciso tenho um voo e duas avós. Não se preocupe, carinho não vai faltar, tem uma, duas, várias tias só pra te paparicar. Eu fico imaginando qual será a sua sina, quem sabe até me acompanhar na rima. Estarei sempre presente nos momentos da sua vida, difíceis e impossíveis o paizão acha saída. O tempo se passou, você tem agora 4 anos, quando você fala aquela frase me emociono. Papai, eu te amo. Você é uma luz que ilumina o meu caminho. Te tendo do meu lado, eu não me sinto mais sozinho. Nós dois de mãos dadas de rolê pela quebrada, tirando maior onda com a rapaziada. Ganhando beijos e abraços das amigas do papai. Coisas que eu já não faço, se eu fizer a casa cai. Mas isso nem faz falta, pois já tenho o meu bem. Que eu amo, você gosta e ela te ama também. Amor verdadeiro, nós três juntos é certeiro. Sou feliz por inteiro e não serei mais pai solteiro. Me abençoou mais uma vez. Audiências 17 horas no fórum de Betim. Na sentença o juiz deu sua guarda pra mim. Motivos de alegria infinito eu te digo. Como é bom dormir e acordar sempre contigo. Contar historinha pra você pegar no sono. Sei de vez na minha vida agora é muito mais que um sonho. Te ensinar a jogar bola, te levar pra escola, te alertar e ensinar como é o mundão lá fora. Quero só te dar carinho, mas entenda, se eu puxar sua orelha compreenda, que eu só quero de melhor pra você meu filhão. Cultura, estrutura, a melhor educação pra você crescer e ser um homem verdadeiro, um guerreiro. Servir de exemplo pros herdeiros. Penso tanto no destino que esqueço o pequenino. 4 anos de idade, cê ainda é um menino que só quer zoar, brincar com os amigos. Tá crescido e parecido cada vez mais comigo. No sorriso, no olhar, nos traços do rosto. Curte rap cruzeirense, esse moleque tem bom gosto. Tamanha inteligência pra um menino tão inocente. Meu filho, meu herdeiro, meu maior presente.